respostas de puros sentimentos caem dos meus olhos aqui nesse momento. Ideia, o rio e sua última correnteza, o mar que sem onda já não representa beleza. Um cálice amargo só, meu vale de besora, só eu e minhas dores, de joelhos com a cara no pó. Dias em que as noites vêm me fazer refém, minha mente conhece quem? Eu, Deus e mais ninguém. Porém, a solidão insiste em me fazer visitas e cutucar um coração lotado de feridas. Quer me derrubar, parar, sei lá qual que pá. Acima o céu nublado, impede estrelas de brilhar. Vi que eu, paredes 4x4, mar, mente confusa e um travesseiro molhado de lágrimas. Um soldado a clamar por socorro, senti me perco, perco a seu aquesto, eu morro. Vem, avisa ninguém, chegar devagar, querendo me dominar. Encontra abrigo em corações carentes, o perigo, o aviso, a arma pra atingir seu pensamento positivo. Após um desgaste emocional, espiritual, ataque verbal, flechas do mal. Se prepare, desde o princípio o inimigo em disfarce age. Covarde, distorce a verdade, camuflado por detrás das atrativas paisagens. O mestre do ilusionismo, sarcasmo ao cinismo. Alveja o sorriso e não vem pra brincar, vem pra ser fatal e acertar jugular. É real, arma de efeito moral. É constante, é cortante. Lâminas que desseguram semblante. Quem diria, se até o mestre da dramaturgia, diante de tamanho caos e doce chocaria. Se as mãos vêm me fazer recuar e fraquejar. Nos dias de tua mocidade, antes que cheguem os anos e os dias maus dos quais você vem a dizer, não tenho neles contentamento. Antes revista-se de toda a armadura de Deus, para que quando chegue o dia mau, sendo tudo feito, você continue firme. Há dias em que os dias vêm pra me maltratar, e os relógios da cidade parecem parar. São Paulo, São Viela, São Lobo, São Fera, são corações aflitos por detrás de cada delas. São Paulo, São Mateus, são milhares de quartos trancados. São soldados feridos, minimamente ouvidos, maximamente julgados, cegos espiritualmente. Ó Senhor, sem direção, sem chão, sem amor. Dias em que eu penso em parar. As pedras não parecem o bastante pra vencer a guerra e derrubar meu gigante. O mar, embravecido com suas forças, vem me afogar. E o medo a sussurrar, me diz vou naufragar. Eu que andava sobre as águas sem saber nadar, não vou me entregar, eu vou contra a maré remar. Dias em que as noites vêm persistir e me fazer cair, mas Deus com sua misericórdia insiste olhar pra mim. Me diz não, tema não, trema não, para não, foge não, continua dentro da batalha. Ferido, rastejei, mas continuei na batalha. Vou cantar e compor enquanto a tinta não falha. Cantar pra Cristo até meu eu se resumir a nada. Ainda aqui no chão me deixo o corte da espada. E consigo ela dilacerar e todos os meus dedos. Vão cerrar os meus punhos, mas jamais meus pensamentos. Portanto, o Senhor chamou homens fortes para compor um exército de vencedores que passam sim por dificuldades, mas que não se deixam tomar por elas. O que esperar de bom então nos dias maus? A misericórdia do Senhor. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te sustento e eu te ajudo com minha destra fiel.